universo, mas pra te ajudar, sempre está bem perto. Os montes e vales atravessa por ti. Sabe onde fica a dor de um coração ferido? Sabe levantar o ego caído nas obras do mal. Ele sabe dar história. Se algum problema te assola agora, fale com Jesus, fale com Jesus. Se a escuridão da angústia tomou tua estrada, você faz de tudo, luta e não vê nada. Ele é a luz, ele é a luz. Você faz de tudo, luta e não vê nada. Ele é a luz, ele é a luz. Pode pedir que ele está aqui, pode chorar que ele vai consolar. Ele entende teu pranto e atende, pode acreditar. Jesus, pra te ajudar.